Já tá ficando chato, a injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passa não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dá em mim doesse, eu quero ouvir. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora, deixa. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Que coisa mais linda, mano! Eu quero ouvir vocês bem alto assim, ó. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora vai me deixar. Segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dá em mim doesse em você, deixa. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora, ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás, ei! E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Vocês estão querendo me matar do coração, né? Meu Deus do céu!